vezes me apanho fingindo, para mim mesmo mentindo, e de mim mesmo fugindo. Quero ouvir frases malditas, quero ouvir palavras nunca ditas a ninguém. Quero ouvir frases malditas, quero ouvir palavras nunca ditas a ninguém.